Azul 4450, chega da Mari, deixa para o nível 060. A gente já está aguardando na cabeceira 97, o vídeo era mais que o Rosão 90 na porta mesmo. Janeiro 63, 12, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. É 12545 a primária? Isso. 2545, 2685, obrigado. Usar o lado de Itaco na cabeceira 17. Trato para o tráfego da com 168, ao bordo da autonomia de 4 horas e 10, esperando o Guarulhos. 2859, direita Índia, Ponte Fera, 2953, boa viagem. Índia, Ponte Fera, 2953, 2953. Aquilo Índia decolado aos 26, controle 1208. 08, boa. Salvador, Sierra, Aquilo Índia decolado no seu escudo. Sierra, Aquilo Índia, contato radar, sai da Arbor, suba ao nível 180. 180, Sierra, Aquilo Índia. 0013. Serra, novembro, evita, prossiga. Vai passar para a frequência do centro? Não, mantém a escuta do controle. Perfeito. Romeu Lima, acione identificação. Foi na proa de Bonf, para a chegada Bonf, reporte no ideal de descida. Serra vinculado aos 27, controle 1-2-0. 1-2-0, obrigado. 6-5-0, I'm just waiting for a squad code. The company made another, a new plan, and I'm waiting. is if to give me a squawk call. Sure, sir. Just to inform you, yes, we are ready for boot dispatch and start off. Roger, as soon as I get the call, I'll clear your pushback. Roger, sir. Stand by. Clube do Aeroporto Salvador, Romeu Lau Lima, reporte no dia de descida. Clube do Salvador, Serra Quilíndia. Serra Quilíndia, prossiga. Se o tráfego foi superado a 3 mil abaixo, possível voar direto de China, ideal seria 265, GQE. Aguarde, mantenha a saída da Arbor até a posição Arbor, após a rota. Ok, mantendo, gentileza coordenar pra gente, obrigado. Papai Romeu Sierra, novembro aviso, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 128.8.3, Sierra, novembro aviso. 3693, chame centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, alterna 133.25, certo, 3693. Salvador, Júlio, o Serra Quilo Índia, após a Arba, pode voar direto de quê? Firmo, até, mantém a Arba até a posição Arba, após direto de quê? Serra Quilo Índia. Obrigado. Back in the first 5-9 effective. Novembro, posição de curvar no primeiro terço da 1028? Sim, amanhã, Novembro. Eu vou ler com a rádio da 1-0, 50-0, 50-0, graus aeromédios originais, 890-3, que atenta ao Boeing que decolou da 1-0, na saída da El, curva na direita. Vem pra lá, rádio da Novembro, certo. Your new flight level will be 370. The route is the same. And your new squawk, 5030. Roger, sir. I'm the cargo 570. This is your flight level 370. Same place, same route. And squawk 5030. We are ready for pushback. We are pushback, sir. I'm calling for that. For your full taxi. That's 570. Desceu no terceiro andar, bora. 3859, bom dia, contato radar, saída Arbor, subo 340. A saída Arbor, 340, 3859. Romeu Lima, desça para o nível 050. Identificação, voo pro VOR Salvador, reporte no ideal de descida, procedimento ILS X-Ray, aguarde de restauração final ILS. Vai voar pro VOR Salvador, voo 1184, reparação para o sequenciamento, evita tráfego. Setor de aproximação, foi na proa 030, limite radial 280 de Salvador. Desça para 2000 pés, ajuste 1013. Positivo, limite é uma proa 30, 2000 pés, 1013, limite a 280, praticamente curto. Positivo. Último vetor, quando atingir 2000 para o localizador. Afirmativo, obrigado, contrário. Approach frequency 120, decimal 80. Fenomenal. Fenomenal. November Alpha, sim. Corredor forte, número pés, reporte para regresso. Passar para o regresso, grupo para o próximo November Alpha. Azul 4450, reduza para 2209. 2209, azul 4450. Please confirm the passengers on board. Zero to on board, clear to start up, call for taxi. Medellin Force 5952. É, 6250, siga. A gente poderia confirmar a distância, por favor? Gente, 6150 na próxima bog, ou 6250. 6150, próxima bog. O 1164, 1184. Corrigindo, gol 1184, tem um tráfego agora. 3 horas, 7 milhas. Está mantendo 3 mil e o setor. Você pode atingindo 2 mil para então curvar à direita para o localizador. 1184. Direita localizador agora, 1184. Está vendo o Velasco Whisky, prossiga. Mantenha o no 1000, atingiu o no 1000, mantenha, November Alpha Whisky, agora recebendo seu transponder, sem modo Thiago. O ajuste 1013. Sou 1184, esquerda proa 030, da presente, esquerda 030. Esquerda 030, 1184. Sou 1184, curva imediata esquerda na proa 030. Está na 030, entendido que era para curvar para localizador. Está na 030, qual é o limite? Limite atingir 2000, quando então vai curvar para o localizador. Ok. Azul 4450, vetoração de sequenciamento, foi na proa 030, limite radial 280 de Salvador, desça agora para 2000 pés, ajuste 1013. Esquerda 030, limite 280 de Salvador, desce 2000 pés, ajustado padrão. Terra Quilo Índia, mantém ainda o nível 180, chame centro Recife 1288, alterna 1353 e solicite direto ao centro do novo nível. Via Upper Street, the one India, to hold the point there, tower 18195, assume the section will be 1383. After cargo 6 times up here, clear via T-bone 381, India, tower 1895. 4450, vai manter essa proa até atingir 2000 pés, quando então vai voltar para o localizador. Até a proa atingir 2000 pés, para o localizador, alto 4450. 4450, informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, mantendo 1000 pés. Rumo Nordeste, sem indicação do modo Charlie do transponder. Se aprovar until taxiway hotel, the airport tower to cross the runway, Brazilian Force 5952. Could you please confirm depart take off from the interception hotel or you need to be until the threshold. on taxi hotel, call tower for crossing the runway. Resident 45V952. Estou recebendo no 1200 pés, mantenha o corredor Vera Cruz, um no meu pé, reporte Paris. Vai manter o 10, reporta na Paris, na 4450, reporte atingindo 2000 pés, reduza para 1709. Passou 4450, são 170. Rogério 6250. É 250, Fabog, chegada Mari, desça para o 050. 7050, Fabog, na chegada Mari. 050 degrees, 05 knots, on our signature, setting 1013. Thank you, 1013. I'm sorry, 570, clear to line up and pick up runway 100. 050, continue de aumentar a razão de descida. Só vem, aumenta a velocidade. 4450 está cruzando 3300 agora para 2000. Está livre, aumenta a velocidade, tráfego preset, 7 milhas à frente, 1737 da Gol. Negativo, principalmente 3450 da Gol. Novo localizador, agora 1184. 1184, Liga LF, chame torre 11895. 1895, ó. Azul 4450 para o localizador direita para 170, reporte estabilizado. 170 para o Romeu Lima para 3000 pés, ajustado 1013, reporte para modificação. Então, gol 1184, bom dia. 1184, continua a aproximação agora no que está livre, já tem. Baixou, travou. Seu 3859, chame centro Recife na frequência 1288, altera 1353. Recife 1288, 1353, 3859, bom dia. Azul 4458, informa o tráfego 12 horas, 4 milhas, 1P28, está mantendo 1 no 1000 pés, porém indicação da altimetria 1200. Nossa. 6570, airborne at 41, contact departure control, frequency 120.8. 120.8 today. Salvador departure, good morning, I'm Chicago 6570, passing 2500. At Fuka. Chicago 6570, radio contact Clementine level 370, Fuka departure. Clementine 370, that's Fuka departure, Chicago 6570. Pumba 57, agora 30 milhas nordeste de Salvador, vetoração sequenciamento, final ILS, curva direita para 260, limite e demais 140 de Sintra. Direita 260, rumba 57, verifica, valida de tiro. Até o nível 040, rumba 57. 040 da presença, rumba 57. 4450, esquerda proa 070. Coitão, esquerda proa 130. Reporte estabilizado, livre. Esquerda 130, reporte estabilizado, 4450. Autorizado, 2770, chama pro TAC. Através de Paris, ingressando no corredor interlado. Mantendo meu pé, essa ponte rotatória, visual com campo, novembro da sua esquina. Reportando a rotatória, visual com campo, novembro da sua esquina. Salvador, bom dia, bom dia, Deus do céu. Juliette, cruza 1-8-0 para o Nilo. Voo 621, bom dia, chegada bom, desça para o nível 050. 050, o voo 621. Romeu, Romeu Lima, desce para o 1500 pés, ajuste 0-1-3, rebote rotatório, visual com campo. Rebote na rotatória, visual com campo, Romeu. Estabilizado, azul 4450. Azul 4450, Livelé, Chame Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 4450. 2-1-8, 1-2-1-1, 1-1-8-4. 2-1-8? 1-2-1-1. 2-1-1. Julian 45952, you are able to cross immediately, runway 10. Yeah, I'm ready. Go to cross, maintain hold point of taxi Delta. Salvador, azul 4450, bom dia, passou externo. Cargo 570, any chance to fly direct Aracaju, Caju? I want at 6570. 952, clear to call. Maintain position, you are seeing the bank of Go Company on taxi Alpha, bank 727-800. After the traffic, confirming you're clear to Alpha, Juliet, hold point of runway 10, call tower again, ready to take off. Bravo, I'm here to proceed. Hold on Alpha, and then I'll call my number. That's correct, ahead. Para o localizador. Parking in 2000, irá 45 minutos por loco. Tremendo. Tem 2%. Quando o Romeu Lima está visitando a pista, o aeroporto, é possível conseguir sinal da aeroporto? O Romeu Lima, informa o tráfego próximo à rotatória 1.000 pés e para o ciclo de tráfego, chama agora a torre 1-1-8-9-5. Controle de Salvador, nova voz de Luiz, visual com campo. Lembra da Suíça, chama a torre 295. Chama a torre 295, nova voz de Luiz. Controle de Salvador, bom dia, voo 1648, informação Júlia. 48, bom dia, chegada a Mares, desça para o nível 050. Estuda 050, chegada a Mares, do ano 643. Alfa Juliette, portão 4, voo 1194. Zero, mantém Puka 4, canal Recife Central, frequency 125.45. Contact Center 1545 and maintain the SAD, Alpha Cargo 6570. Tá, interceptando. Você tá visual com Bravo Echo 58, tá mantendo 1500 pés, por sua posição de 12 horas? Confirme, novembro, acho que é isso. Negativo, não tá visual, tá mantendo 1000 pés na vertical da rota. Agora visual. A aeronave em questão está mantendo 1500, será ultrapassado por ela devido à performance, mantém a escuta e aguarde instruções. Mantém a escuta, vai afirmar será visual com a aeronave, ao lembrar. 4450, direito no 211, solo aos 47. 211, 4450. 5952, clear Juliet, India, to hold point of runway 10, there, call ready to take off, altimeter 1013. Para seguir na final do ano 7? Novembro Oscar Whisk, mantém esperas no setor norte, aguardando instruções. Espera no setor norte, na vertical da rotatória 1000 pés. Chapa Romeu, Romeu Lima, mantém a final do ano 7, reporte na final de 3 milhas. Confirmando, reporta na curta, autorizado a descida para 1000 pés. Atento a aeronave, a retaguarda, mantendo 1000 pés na rotatória. Espera aí, você já na final da 17, embaixo e trabalho. Gente, continua a aproximação, ainda não estou visual com a aeronave. Correio azul, 2770, autorizado a linha e decolada 1-0, vento é 1-1-0, grau 02, nós ajuste no 0-1-2. Quatro agora, estado livre pouso no 7, o vento é 1-1-0, grau 02, nós ajuste no 0-1-3, papá, tripo Romeu Lima. Livre pouso, Romeu Romeu Lima. Romeu Romeu Lima confirma o pátio. Razão. Mantendo 1000 pés de razão, curva direita para 130 por localização. É o 03. Juliette, é o 03, 440. 3000, como 03, Roberto. November Oscar Whisky, complete 360, ingresso final da 17. Completar 360, ingresso na final da 17. Gol 1621, reduza para 2209, desça para 4000 pés, ajuste um 0 no 3. 2209, 4000, onde está o livre? Gol 1621. Motorinho 208. Gol 208, 2770, obrigado. Salvador, muito bom dia, o azul 2770 na saída Coral. Eita, parte 5, constatação na frequência livre. Miosca Whisky, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ao vivo do Whisky. 0-1-0, boa tarde, bom dia. Mano, direto para o 360, 2000, autorizado 360, guia, Pedro Lúcio, 1-0. Decola da 1-0, curva direita, perfil da El Lê da Mótima. 5-0, 4-0, transponde, 1-2-0, 8, motor. 6-2-5-0. PNA 6250, Livre LS, Chume Torre, 1-1-8, decimal 95. 57, desça para 2000 pés, resultado 1013. Tá descendo para 2000 pés, o Rumba 57. Gol 1621, reduza para 1809, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 3. 3180. Brazilian Air Force 5952, clear to take off runway 10, wind is 050 degrees, 04 knots, and KNH 1013. Destino é 311, chegada bom, que desça para o nível 050. Para 2000 pés, preparação para o sequenciamento, mantenha a proa 220, o limite é atingir 2000 pés, quando então curvará à esquerda para o final ILS. 7, a posição elevada é o rumba, dá uma para frente. helicóptero mantendo 3.000, agora 10 horas, 12 milhas. Eu mantendo o seu próximo. Ah, ok. Dois cinco zero, trem baixo travado. Dois Salvador, Oceano 6250. 6250, continue a aproximação, aguarde cristalino. Aguarde. Mike, 120 de Simbra. Ok, esquerda 020, Gona 642. 257 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, nível S. Salvador Departure Control, Virginia Force 5952, over. Linha 250, venta 020 grau 04 nós, ajuste padrão, somente aguardando que está livre. Cliente, eu vou até os mínimos, se não tiver livre eu vou arremeter. Cliente. Dito 5032. 6250 da Chanel. Livre ponto, 6250. Cliente, eu estaciono a frequência livre. No tráfico número 1, cruzando a cabeceira. E atingir 2.000, virar a curva à esquerda para o lote, para evitar o tráfego em espera 3.000. Gente, mas eu também atingi 2.000 nessa prova, vou atingir 100 hoje. Deixa eu aumentar a velocidade, a razão de descida, se puder. Rumba 57 com ele. 257, Livre Leste, chame torre 1295. 1295. 2 Salvador, muito bom dia. Rumba 57, Livre Leste, a uma milha do marca 2-7. Rumba 57, aguardando o pistoleiro. Aguardando o pistoleiro, 57. E a 250, direito no 2191, solo 56. 2191, solo 56, 6250. Eu cruzando 2500 após a curva esquerda, Madonna, para o helicóptero 3000, e vou descendo para 2. Afirmo, 621 está livre, é cruzar 2500, reporte estabilizado do localizador, livre S. Certo. Antes aí, Juliette. Alfa, reporta antes da taxiway, que é a 6250. 30, desça para 2000 pés, limite dessa proa atingir 2000, quando então curvará à direita para o localizador. Ok, descendo 2.000 pés na proa 30, Gona 648. Chile 45952, ready sensor, climbing level 1 and 40, coral departure. Climbing maintain flight level 1, 40, coral departure 5952. 5-7, livre pouso no 0, vento variável com 2 nós, o ajuste no 0 no 3. Livre pouso, rumba 5-7. 2-1, autorizado ele, chame agora a torre 1-1-8-9-5. 6-8-9-5. Papa Tango, Vitor Kilo, Quebec, Salvador, prossiga. Chanel 6250, aproximando o taxi 6 Juliette. 6250, Juliette pro 02. Juliette para a posição 2, 6250. Grupo 065, condições visuais, está sendo código 0230, Vitor pelo Quebec, direto de Elcio. Para o localizador, o Gono 648. 648, só a razão de descida. Está descendo 510 minutos. Mantendo a proa 030, atingir 2000, quando então curvará à direita para o localizador. Só quer que eu saia do localizador agora para a proa 30, é isso? Não pode. Proa 30, até atingir 2000, quando então curvará à direita para o localizador. Pode fazer um 360 aqui, ou um 642? Queda pro 40 agora, 40. Tem um tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 3 mil. Queda 40 agora no 648. Afirmativo. Alfa, mantém a Delta aguardando instruções para cruzamento. Alfa, Delta aguardando instruções para cruzamento, rumba 67. Né, 6311 no controle. Prossiga, 6311. Programar a descida para pelo estado 2000. Afirmativo, 6311. Pela 2000 pés, desça agora, ajuste um 0 no 3. 093, descendo para 2000, pelo 063. Sou 1648, para o localizador direita, proa 160, descendo para 2000 pés, ajuste 1013, reporte estabilizado. Direito no 60, gol no 648. Autorizado, chega questionamento, chama o táxi. Autorizado cruzamento, ao liberar a pista, reporte para os, a torre, ao estacionar a frequência ali. Vai reportar ao liberar a pista, após... Tá, para 211, 16, 21 da Gol. 211, boa. Alô, Gol, 16, 21, lembrando a questão. 621, táxi via Alfa, reporta 210. Certo, a chamada é Juliette, Gol, 621. Gol no 648, complete final e LS Acceleration aumentou em 1895. 3895, gol no 648, poderia continuar essa aeronave que está em órbita aí a 3 mil pés, qual é a aeronave, por favor? Gol no 648, uma ação de direto na área, está no 648 tinha um 644, está mantendo 3500 pés sobre o estádio da Fonte Nova. Qual é a aeronave que eu não cortei, por favor? É o Romeu 44. Ok, obrigado. Romeu 44, bom dia. Sim. Salvador, bom dia. Gol no 648, está na final da 90 contra a embaixada e travado. Livre pouso, variável com 29, 2013, no 648. Projetorizado, autorizado, gol no 648. Pegada malha, até 3.10, 3.10, 3.10. Estimativo cancelada todas as instruções de nível. Controle o Chanel 639, pelo 2000, está autorizado para interceptar o final? Autorizado, final e LSX-Ray, pistão no zero e campo estabilizado. Vai avançar estabilizado e LSX-Ray e o Chanel 639. Veja November Alpha, voe direto no rotatório. Direto no rotatório, em November Alpha. Vai aguardar a aeronave da companhia que vai ingressar na posição 9. Após vai prosseguir. Pátio 1, taxiway Índia. Posso te esperar, vai chamar a torre 295 com 1013 na ajuste. 13 na ajuste, após a aeronave vai ingressar no 9, segue o pátio 5. Obrigado, senhor. Vitor, Kilo Delta, controle. Tango Vitor Kilo Delta, controle. E Vitor Kilo Quebec. Se possível, informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado de pouso. Confiado. Obrigado. Câmara 311, complete final e ele é SSR, torre 1895. 1895, Câmara 311. Salvador, você é deitado, estou bom, você é normal. Estado de Estado. Estado Salvador, um bom dia. Ocean Air 6311, baixou esse avô, final do ILS, estabilizado. 6311, continua a aproximação, confirmando o vento é variável com 2 nós, o ajuste é padrão, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, Ocean Air 6311. 648, segue Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, mandamento. Salvador 2065, bom dia. Espera pronto, Matheus. Matheus, posto esperado no 0265, Lagoa. Bom dia. Do 2770, controle. Continua a sessão ao nível 180, serviço radar terminado, chame agora o controle Léo, frequência 120, decimal 1. Papa Romeu, Golf Romeu Whisky, prossiga para o controle. Tarde, então está com pinta para o aeroporto da Paraíba, oferta passada, Salvador, radial 28, usando a radial 28. Estacionado 5544. Vicente, não há tráfego a reportar nesse setor, ajuste 63 de Salvador, informe cruzando a radial 340 de Salvador. Terminal 5, olhar e manter. Salvador, Índio Novembro Alfa, tá na proa da rotatória, visual com campo. Fechame a torre, Salvador, 1895, Índio Novembro Alfa. Oi, Salvador, 1895, Índio Novembro Alfa. Oi, Salvador, Papa Romeu, Índio Novembro Alfa, tá na proa da rotatória, visual com campo. Papá Romeu, confirme. Saluna 211. 211, mestre, 211. Voo 2065, livre decolagem da 1-0, vento 190 graus, 02, nós, ajuste 1-0, na 3. Livre decolagem 2065, tá bom. Sorte ingressando no litoral através do farol da barra. Então, Juliette, tem acendo o código 0112. Série 5952, controle. A 5 milhas de coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 1201. Controle Salvador 2065 da Gol. Série 5972, correção 5952, copiou o controle. Gol 2065, sube e mantenha 360, saída da El. 360, gol 2065, pode voar da El? autorizado da Elfa. Obrigado. Controle, Salvador, está 18.96, autorizado chegada a Mares, isso mantém a 4.000 pés, ajuste 1.012. Já chegada a Mares, é 4.012, já 32.96. Ok, isso mantém a 500 pés, 1.012, ajuste. O Gol na 094, controle? 094, tá certo. E vetor para interceptar final de ILS aqui. Rei, curva à esquerda, vou ir na proa 040, informe estabilizado. Intercepta pela proa 040, chamada estabilizado. Gol 1094, até 3.000, chama. Está livre de descer até 2.000 nessa proa. Até 2.000 pés, gol 094, completamente visual. Confere, autorizado Campinas, via Apazulu no 0 por base, Apazulu no 6, após conforme o plano, nível 340. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5053, controle 1208. Liberal, autorizado backtrack, táxi pela pista, parte 4, vamos estacionar a frequência ali. Leda inicialmente, guardando coordenação. Tá legal, Leda. Espera minha frente. Aqui, ó. Gol no 184, autorizado Recife. Via rota do plano. Nível 370. Decola da pista no 0, curva esquerda. Saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1208. Transponder 5056. Autorizado Recife. 370, rota do plano, decola da 10, curva esquerda, puta, Aracaju, controle 1208, transponder 5056, gol 1184. Correto, 1184, posição 4, chama pronto, chega aqui para mesmo. Trabalhando. Tá bravo, controle. Ah, escuta. Estamos em proa do litoral, aguardando a passagem no tráfego, interceptando agora o localizador, cruzando ainda 5 mil a 7 milhas de duna, evitar ficar abaixo dos mínimos de separação. Isso, pode ser a proa 290. 290. E aí, mantém o litoral, chama agora a torre de Salvador, 1895. E? 094, está estabilizado do OLF. Tem um tráfego de queda à direita. Estimativa, helicóptero mantendo 3.000, está com o ProSul, não vai ter filho na aproximação, complete final. Alexandre da Torre, Salvador 198, família. 95, tá bom trabalho, 04. 28. O 3896, desça para 2000, está cancelada a restrição de altitude em Santos. Será? Pula 2065, controle. 2065, consiga. Que chama agora o centro, solicita diretamente ao centro na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, vamos lá. Sérgio Cabral, vamos manter o litoral inicialmente com curvas pela esquerda. Pra aí. Reporta girando base final da 17. Funcionando na base da 17. Solo Salvador, 98111, aqui no pátio 3. Pushback sonamento. Autorizado, Rio 98111, chama o pai. Chama a rede, tá, obrigado. Angelete Serra, visual livre posto, 97, 91, 20 graus, 07 metros, o ajuste no 092. Eu acho que a Bravo está livre de retornar para verificar do estágio. Bravo. Pan 3896, para interceptar o localizador, final XR da 1-0, foi na PRO 030 e informe estabilizado. Está travado, gol 094. 094 ciente, aguardando somente autorização de pouso. Tá. Lado de estacionamento, chama para aqui. Autorizado, chama para o táxi, gol 1184. Terra, forte solo controlado, cabeceiro 17. Livre pouso 1-0, vento 1, 1-0 graus 079, hoje 1-0 no 1. Livre pouso, 1-0, 1-0-4. Oscar, parte 4, acesso na frequência aí. Então, Juliette Serra.